834. Gol 834, chama a frequência 2685, ao 012545. 581. Yeah. 7.3 Alô 7.3, chega Brasília. Frequência 2425-2655. Fica na identificação do vigilante. To the moon position on 1 to 4 miles.